Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a palavra lamentável não basta para descrever o estado de abandono no qual se encontra o Espaço das Américas, construção de grande valor paisagístico situada no exato ponto da confluência dos rios Iguaçu e Paraná, nossa tríplice fronteira. Quem está na costaneira de Porto Iguaçu, ou no marco das três fronteiras, dos lados paraguaio e argentino, pode ter uma exata dimensão dos estragos feitos pelo tempo e principalmente pelo descaso. O prédio, que chegou a ser cogitado para ser sede do Parlamento do Mercosul, está com parte do telhado danificado, auditório depredado e madeiramento correndo risco de desabar. Do lado brasileiro, quem desce a estradinha de pedra na esperança de contemplar a paisagem do Espaço das Américas, encontra a rampa de acesso fechada por uma cerca e bloqueada por uma placa que assinala a proibição de entrada. Nesta semana, o prédio foi interditado pela Defesa Civil de Foz do Iguaçu em razão dos evidentes riscos à segurança de quem, mesmo com visível abandono, insistia em tentar visitar o local. Por trás do abandono, conflitos de interesse e também de jurisdição, com a Prefeitura de Foz do Iguaçu solicitando autorização para a gestão do espaço, até para uma tentativa de pôr fim aos desencontros nas esferas federal e estadual. Esperamos, pois, que o impasse quanto ao nosso belo Espaço das Américas chegue ao fim no prazo mais breve possível. O turismo de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira agradece a resolução deste problema. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook e também o nosso site na internet, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 27 de abril de 2013. Bom dia! Primeira edição dos X Games Foz do Iguaçu termina com balanço positivo dos organizadores e expectativa de evento ainda maior em 2014. Brasileira eleita deputada no Parlamento da Itália fala sobre os projetos que visam impulsionar o turismo italiano em Foz do Iguaçu. Interdição do Espaço das Américas pela Defesa Civil preocupa representantes do setor turístico na terra das cataratas. Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu acontece no mês de maio e terá cobertura televisiva em rede nacional. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Agora, 11 horas e 9 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura de 26 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temos tempo nublado, umidade relativa do ar de 65%. Em algumas áreas da cidade, o céu está totalmente encoberto. Em outras, temos céu ou sol entre nuvens. Este é o panorama neste momento aqui na Tríplice Fronteira. Podemos ter registro de pancadas de chuva no período da tarde de domingo em Foz do Iguaçu. Sol entre nuvens e temperaturas que oscilam entre 17 e 28 graus ao longo da maior parte do tempo. Já para segunda-feira, a previsão é de possibilidade de pancadas isoladas no período da tarde e temperaturas que chegam aos 30 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, dois trechos exigem atenção redobrada do motorista. O primeiro, se você está vindo a Foz do Iguaçu, é a duplicação da rodovia entre Medianeira e Matelândia, que apresenta ainda alguns problemas de sinalização no trecho novo de 3,5 km entregue nesta semana. O segundo é a passagem pelo trevo da Avenida Paraná, no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, em obras para a construção de um viaduto ou trincheira no local. Desde as primeiras horas do dia, o movimento é maior no sentido Foz do Iguaçu, mas essa tendência deve se inverter no período da tarde. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Nesta manhã de sábado, movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Movimento grande nos dois sentidos. E para quem vai em direção ao Paraguai, no momento não encontra filas, os carros fluem, andam numa velocidade normal. Apenas para quem está retornando ao Brasil é que encontra um pouco mais de congestionamento na chegada à aduana brasileira. O motorista deve ter paciência ao fazer a travessia no vizinho país. Guilherme? Pois é, na BR-277, ali na região da Vila Portes, quem está descendo rumo à Ponte Internacional da Amizade deve realmente redobrar a atenção. Temos mais de 800 metros de lentidão até a chegada na cabeceira brasileira. Circulação também de caminhões no sentido Paraguai. Motorista, tenha muito cuidado ao fazer este deslocamento. Na BR-469 já passamos a agitação dos X-Games, mas muitas das estruturas continuam por ali. A velocidade continua em 60 km por hora. Não esqueça, não abuse e não se exceda. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, espera encontrar filas no período da tarde, já que a circulação de turistas costuma ser grande nos finais de semana aqui na fronteira e muitos deles, tanto brasileiros como argentinos, fazem a travessia dessa ponte. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu neste sábado, novamente com Bruno Zanetti. O dólar é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,03 para a compra e a 2,11 para a venda. O peso argentino é comercializado a 0,23 para a compra e a 0,28 para a venda. O Guarani, R$1 compra 1.960 guaranis e 2.060 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,60 para a compra e a 2,80 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.600.000 litros de água por segundo. Uma vazão considerada na média para esta época do ano, ali no cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como no Paraguai. Visitação gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência para obter, portanto, esta gratuidade. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 13 minutos e na abertura do programa de hoje vamos falar de algo que jamais deveria ter sequer entrado para o noticiário na área de turismo aqui na região. O estado de abandono do Espaço das Américas, que foi um local construído no final da década de 90, no exato ponto da confluência dos rios Iguaçu e Paraná. Confira na reportagem de Maurício Freire. Quem tentar chegar até o Espaço das Américas em Foz do Iguaçu irá encontrar uma grande placa avisando "Proibida entrada". A Prefeitura de Foz do Iguaçu interditou o local após uma perícia feita pela Defesa Civil. O espaço foi fechado para visitação, mas até esta semana não tinha uma barreira física que impedisse a entrada de pedestres. Agora, a Secretaria de Obras colocou uma cerca que está fixada na entrada do espaço. O local, criado para receber reuniões, encontros, congressos e grandes eventos, está há vários meses abandonado. Com a invasão de vândalos, vidros foram quebrados e o prédio foi se deteriorando. Tempestades também provocaram estragos na estrutura feita com toras de madeira. Muitas cederam e estão espalhadas pelo chão. Outras ameaçam cair a qualquer momento. Em janeiro, policiais militares estiveram no local para a retirada das cadeiras que formavam o auditório. Elas foram levadas para batalhões da corporação. Visitantes ainda procuram o local para conhecer o espaço e apreciar a paisagem no entorno do prédio, localizado em frente ao cruzamento dos rios Iguaçu e Paraná, com visão para o marco das três fronteiras de Paraguai e Argentina, mas voltam sem conhecer o que seria um dos pontos turísticos de Foz do Iguaçu. O espaço pertencia ao governo do estado, que repassou a área para o governo federal. De acordo com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, o município solicitou a responsabilidade pela área para que pudesse fazer uma reforma no local, mas até agora não houve um acordo. Maurício Freire, para a CBN Foz. Pois é, lamentável toda esta situação e ontem à tarde eu conversei com o prefeito de Foz do Iguaçu, René Pereira, que falou sobre as medidas planejadas pela Prefeitura para recuperar este emblemático ponto paisagístico e também arquitetônico aqui da Tríplice Fronteira. Olha, nós estamos esperando aí a consolidação dessa transmissão ao município por parte da União, que é proprietária do terreno, já que o Estado, no que se refere à construção, já fez a devolução também para a União. Então, tão logo consolide essa transmissão ao município, nós deveremos, através da Secretaria de Turismo, e talvez até desenvolvimento econômico, buscar aí dar uma finalidade àquele local e até mesmo não está descartado o uso compartilhado por parte de alguma entidade pública com a iniciativa privada fazendo uma exploração, já que com certeza aquele é um dos locais que juntamente com a Itaipu e com as cataratas vai embelezar ainda mais no que diz respeito ao aspecto de turismo Foz do Iguaçu. E, então nós sabemos que podemos ter um dividendo econômico com aquele espaço e principalmente um crescimento e mais uma alternativa para o turista que terá de visitar. Mas para tudo isso temos que ter a propriedade para trabalhar aí desde do que fazer e como fazer. Palavras do prefeito de Foz do Iguaçu, Renê Pereira, a respeito da situação do Espaço das Américas. E daqui a pouco vamos conferir também o que disse Renê a respeito dos X Games e as edições previstas para os anos de 2014 e 2015 aqui na Terra das Cataratas. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre os preparativos para a meia maratona das Cataratas do Iguaçu, que neste ano tem nova data e também cobertura televisiva em rede nacional. Saiba também sobre a paranaense eleita deputada no Parlamento da Itália e que tem projetos para impulsionar o turismo italiano aqui em Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 22 minutos e representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu estiveram em Brasília nesta semana para participar do segundo encontro das cidades da faixa de fronteira, que integram o encontro Desenvolvimento Sustentável, Desafios dos Novos Governantes Locais. Além de prefeitos, participaram os deputados federais Marco Maia, Nelson Pellegrino, a senadora Ana Mery, também o subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, Olavo Noleto. Entre as pautas discutidas, uma delas é a regulamentação da lei dos free shops. A implantação desse tipo de estabelecimento deve estimular e desenvolver economicamente municípios fronteiriços do Brasil. E no discurso que fez em defesa do projeto, o prefeito aqui de Foz, Renê Pereira, destacou que a união dos chefes do executivo de 28 cidades brasileiras é substancial para o sucesso do projeto, fazendo com que o sistema se torne mais eficaz. Foz do Iguaçu faz parte das cidades que serão beneficiadas por essa lei federal, que foi sancionada no dia 9 de outubro, mas precisa ainda de regras de regulamentação para que os free shops possam iniciar as atividades. A expectativa é de que, com essa regulamentação, em 2014, os free shops já estejam em funcionamento no país. CBN Turismo. E tivemos ontem o lançamento da 7ª edição da Meia Maratona das Cataratas, evento esportivo que vem se consolidando como ferramenta importante para a divulgação do turismo de Foz do Iguaçu. Quem esteve no local e conversou com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegonaro, foi o repórter Bruno Zanetti. Estamos a um mês da Meia Maratona das Cataratas, sua 7ª edição, prova que neste ano de 2013 vai acontecer no dia 26 de maio. Vou conversar aqui na rádio CBN com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, para falar um pouco mais sobre essa prova, Jorge, que a cada ano está ganhando mais importância, mais destaque, com aumento de número de participantes. Inclusive hoje, você acabou de noticiar aqui para todos, que fechou, não fechou, né, mas completou hoje no site 2.500 inscrições, né? Bom dia. Bom dia, um prazer estar falando com nossos amigos da CBN. E realmente, a notícia em primeira mão que demos agora aqui, né, no lançamento da 7ª edição da Meia Maratona das Cataratas, é que hoje nós já atingimos, né, aquela meta que nós tínhamos de 2.500 inscrições de atletas aqui no Parque Nacional do Iguaçu participando da Meia Maratona. E é importante falar, né, Bruno, porque são 2.500 inscrições que foram feitas através do site e pagas. São inscrições já concretizadas, né? Então, dia 26 de maio próximo, nós vamos estar com 2.500 corredores no Parque Nacional do Iguaçu, que provavelmente estarão trazendo seus familiares, seus amigos juntos. Isso vai movimentar, né, a cidade de Foz do Iguaçu, o setor hoteleiro. Nós já puxamos a meia maratona este ano, adiantamos um pouquinho ela em função de estar numa baixa temporada, né, o mês de maio. Além de ser mais fresco, né, para os corredores é melhor, uma temperatura ideal também, mas nós estamos também na baixa temporada, isso faz com que movimente a cidade, esses eventos são importantes nas baixas temporadas. E é um caso de sucesso, né, já é a 7ª edição da meia maratona. O ano passado nós mudamos o percurso, né, levamos o percurso totalmente para dentro do Parque Nacional. Esse ano vamos manter esse percurso, foi um sucesso tanto para os atletas quanto para a organização em termos de estrutura, de segurança também dos participantes da prova. E gostaríamos de convidar, né, a comunidade de Foz do Iguaçu e toda a região também para vir assistir a prova, já que agora nesse formato a chegada da prova é no centro de visitantes do parque, então o público pode vir participar, pode vir torcer pelo seu corredor favorito, pelo seu familiar, né, que esteja participando da corrida. Então, nós estamos muito felizes. O Instituto Chico Mendes, o Parque Nacional do Iguaçu, acredita que esses eventos, né, trazem um benefício muito grande para a cidade, trazem uma imagem positiva, reportagens positivas mostrando o que de belo nós temos aqui. E tudo isso nos dá uma experiência grande, um desafio maior ainda para nós encararmos, né, como foi a realização dos X Games na cidade, que foi um desafio muito maior, muito grande, e que aí também nos dá essa experiência de colocar o Parque Nacional do Iguaçu também participando desses grandes eventos de Foz do Iguaçu. Agora, esse número de 2.500 participantes já é fechado ou será possível aumentar um pouco mais? Nós estamos aqui também divulgando hoje, né, a abertura de mais 200 vagas, 200 inscrições, né, nós vamos promover isso agora no site a partir de hoje. Então atingimos a meta que nós tínhamos de 2.500 inscrições. Como nós temos um mês exatamente pela frente, nós vamos abrir mais 200 vagas extras e aí sim bater, quem sabe, o recorde total, né, dessa prova com 2.700 inscrições. Em relação ao horário, esse ano a gente vai ter, pelo que a gente ficou sabendo, que vai ser, será transmitido, transmissão ao vivo pela Rede Globo. O horário pode ter alguma modificação? Não, o horário da prova já está determinado, né? O horário também é uma modificação desse ano. Nós fazíamos a prova bem cedo, né? Isso também é bom para a comunidade. Esse ano nós vamos fazer a prova às 9 horas da manhã, exatamente por causa da transmissão, né? Algumas partes da prova serão transmitidas ao vivo, né, pela televisão. Então, isso tudo vai facilitar ainda mais a presença de pessoas, né, assistindo a prova. E eu acho que os X Games deram uma balançada bacana na cidade também. Todo mundo participou, curtiu bastante. E nós queremos também essa mesma emoção na 7ª Meia Maratona, no dia 26 de maio. Professor Goraro, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado aí pela grande audiência aí. Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, sobre a 7ª edição da Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu, que acontece no próximo dia 26 de maio. CBN Turismo. 11h29, o Estado do Paraná tem uma representante no Parlamento da Itália. Trata-se da deputada Renata Bueno, ex-vereadora de Curitiba, eleita congressista italiana numa das vagas destinadas por aquele país aos representantes de sua comunidade de emigrados para a América do Sul. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, Renata falou sobre a importância da presença de uma parlamentar paranaense no Congresso italiano. Segundo ela, uma das ações que serão impulsionadas durante seu mandato diz especificamente a respeito da cidade de Foz do Iguaçu. É importante a gente ter esse foco em Foz do Iguaçu, olhando um pouco para a questão turística, né? Temos um índice muito baixo de turistas italianos. Antigamente, alguns anos atrás, os italianos frequentavam muito mais as cataratas e todo o complexo turístico de Foz do Iguaçu. Hoje já não tanto, né? E a gente precisa exatamente descobrir o motivo disso e até mesmo dar esse acesso maior, tentar fazer mais propaganda, publicitar mais essa divulgação das cataratas, de todo esse complexo turístico aqui para os italianos. Eles conhecem, sabem que existe, acham interessante, mas a gente tem também essa meta de levar benefícios não só econômicos, mas culturais, turísticos para o Brasil e para a América do Sul. Palavras de Renata Bueno, paranaense eleita deputada no Parlamento Italiano. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o balanço dos X Games 2013 em Foz do Iguaçu. A primeira edição dos jogos aqui na Terra das Cataratas foi considerada um sucesso por seus principais organizadores. Vamos na sequência ao repórter CBN em rede nacional. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e a onça Juma, do Refúgio Biológico Bela Vista, passou por um exame de ultrassonografia nesta sexta-feira. É um exame inédito no Brasil. Este procedimento foi realizado por cerca de 20 profissionais de 6 estados, escolhidos uma seleção que contou com mais de 2 mil candidatos. Para realizar o exame, a onça, que tem 55 quilos e 22 anos de idade, precisou ser sedada. Esta foi a primeira vez que o animal passou por um procedimento completo, permitindo aos profissionais a visualização de seus órgãos internos. O exame faz parte de um treinamento que vai até terça-feira em Foz do Iguaçu, e segundo a usina de Itaipu, que administra o Refúgio Biológico Bela Vista, outros animais passarão pelo mesmo procedimento, com o resultado das análises auxiliando no processo de entendimento e também, claro, prevenção de doenças. CBN Turismo. E o assunto agora no CBN Turismo é a primeira edição dos X Games em Foz do Iguaçu, que foi encerrada no último domingo. O evento foi considerado um sucesso por seus principais organizadores, que planejam repetir a dose nos anos de 2014 e 2015. O repórter Bruno Zanetti conversou com um dos principais responsáveis pela realização dos jogos aqui em Foz, o executivo José Carlos Brunoro, da empresa Brunoro Sports Business, que foi organizadora da candidatura iguaçuense. Foz do Iguaçu correspondeu às expectativas durante os 4 dias de X Games. Pelo menos essa é a avaliação feita pelo presidente da Brunoro Sport Business, José Carlos Brunoro. Na tarde de domingo, último dia na Terra das Cataratas do maior evento de esportes radicais do planeta, José Brunoro concedeu entrevista sobre a estreia de Foz do Iguaçu no cenário dos X Games. Era começo da tarde quando falou, portanto, ainda não havia terminado todas as modalidades. Por conta disso, Brunoro ainda se mostrava nervoso com algo que pudesse não sair corretamente. Felizmente, nada aconteceu, e ele relatou o sentimento de todos da organização. De um modo geral, a gente está bastante feliz com o que está acontecendo, com o que está sendo feito, da receptividade. Eu sei que as pessoas não tinham noção do que era isso, o tamanho que era isso, né? A gente sempre ficou difícil até o convencimento das pessoas para entenderem o potencial do evento, mas eu estou bastante feliz. Acho que em termos de público a expectativa até superou um pouco. Os atletas estão muito felizes, até conversei com o Bob ontem. Ele falou que os atletas todos estão com um espírito de Foz do Iguaçu, dessa alegria brasileira, desse clima incorporado, por isso que os resultados estão sendo muito bons. A ESPN e a Disney estão felizes também com o que está acontecendo até agora. Muita coisa para corrigir, eles são bastante exigentes. Então, esses três parâmetros são importantes para a gente já ter uma noção do que está sendo feito. Além das belezas naturais de Foz do Iguaçu, conhecidas mais ainda mundialmente agora, com a transmissão para mais de 180 países e as cataratas sendo mostradas durante a prova do skate e BMX vertical, a cidade se destacou por ser do interior, distante do eixo Rio-São Paulo, onde normalmente as coisas acontecem no Brasil. Brunoro explicou como a organização lidou com isso. Na realidade, quando pediram para mim escolher uma cidade para representar na concorrência, e eu já conhecia Foz, já estava vindo aqui há bastante tempo, eu adoro muito essa cidade aqui. Eu achei que aqui teria esse potencial, né? Por ser diferente, por ter o mesmo espírito de liberdade, que a cidade se traduz já com natureza, tudo isso, com a liberdade do X Games. Então foi esse conceito que a gente vendeu. A cidade tem uma rede hoteleira espetacular, quer dizer, isso ajuda muito, a mobilidade urbana também. Tivemos todo o apoio e aí, assim, eu sempre digo, o Brasil existe fora de São Paulo e Rio. Existe muita gente com capacidade realizadora fora desses eixos e eu acredito muito. Então, acho que foi mais um exemplo que a gente pôde dar para o Brasil, que dá para fazer muitas coisas fora do eixo de São Paulo. As provas dos X Games Foz do Iguaçu se concentraram basicamente no Parque Infraero, com apenas a realização do skate e BMX vertical no Parque Nacional do Iguaçu no sábado. Algumas modalidades, como o Big Air na Mega Rampa e o Rallycross, estavam previstas para ocorrerem na usina hidrelétrica de Itaipu, mas uma mudança fez com que tais modalidades passassem para o Parque Infraero. E o presidente da Brunoro Sports Business e atual diretor executivo do Palmeiras explicou a mudança. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos que fazer um evento bem feito, com tudo muito próximo para a gente errar menos, né? Então a gente queria deixar mais centralizado para não ter tantos problemas, né? Então Itaipu entendeu. Para o ano que vem fica mais fácil a gente pensar na expansão para outro lugar fora esse eixo aqui. Mas nesse primeiro momento era bom a gente ter tudo perto. A gente já estava saindo para a prova de skate lá para Cataratas, porque era importante aquele visual, né? Como foi para o mundo inteiro, virou todo mundo alucinado com esse visual das Cataratas na prova de skate. E nesse momento foi importante e agradecemos a compreensão, né, de Itaipu para isso, mas a gente está mirando o bem do negócio. Aí para o ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue fazer alguma coisa. Repórter Bruno Zanetti, CBN, na cobertura dos X Games Foz do Iguaçu. 11 horas e 39 minutos e quem também comentou o evento e fez um balanço positivo da realização dos X Games aqui em Foz do Iguaçu foi o prefeito Reni Pereira, que durante a sexta-feira de X Games foi visto passeando pelo Parque Infraero com a família, de boné, roupa casual, enfim, aproveitando realmente os atrativos dos jogos sem o acompanhamento de comitiva oficial. Um balanço totalmente positivo. Nós, não só na questão do público presente, mas principalmente no que diz respeito ao público visitante e aqueles que pela televisão viram no mundo inteiro. Então houve uma superação aí da expectativa e não só na questão de ser vista Foz do Iguaçu, mas ser enaltecida pelos atletas, pelos organizadores, como um dos destinos mais bonitos do mundo, e isso certamente, essa propaganda, ela terá um resultado positivo a médio e longo prazo, porque vai consolidar Foz do Iguaçu como um dos destinos mundiais, nas mais de 1 bilhão de pessoas que assistiram o evento no mundo inteiro e que ainda vão assistir as próximas etapas. Então, apesar das dificuldades de ter que ultimar toda a organização, a parceria aí em aproximadamente 3 meses, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual e o próprio município, foi possível realizar, e o ano que vem será ainda melhor, com certeza, mas o balanço é totalmente positivo. Reni Pereira falou ainda sobre a expectativa para as próximas edições dos jogos. Segundo ele, apesar dos rumores de transferência de sede devido a questões financeiras ou metas que não teriam sido cumpridas, o evento de 2014 deve ter 100% de suas atividades na Terra das Cataratas. Acreditamos que sim, até porque nós estamos guardando aí boa parte do mobiliário, já está ficando guarnecido no centro de convenções, o que significa que o ano que vem nós teremos também, né? É lógico que no pacto inicial que foi firmado com a prefeitura ainda na gestão anterior, tinha esse compromisso. É bem verdade que muitas coisas não tinham sido operacionalizadas, mas acreditamos que não teremos, até porque a impressão que os organizadores e os atletas tiveram de Foz do Iguaçu foi muito positiva da organização do evento e, acima de tudo, do cumprimento das metas que foram estabelecidas.

Em entrevista ao programa CBN Foz, o supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, aqui em Foz do Iguaçu, Vicente Veríssimo Júnior, negou que a obra venha a ser prejudicial ao setor turístico. É uma questão de um ponto de vista, né? Nós vivemos num país democrático, todas as pessoas têm direito de ter seu ponto de vista. Na verdade, nós entendemos de uma maneira totalmente diferente. Essa localização, ela foi objeto de um estudo aí que foi realizado aí já desde 1995, 96, foi estudado qual seria a localização conveniente, tanto do ponto de vista politicamente aceitável, né? Tendo em vista que nós temos aí, não é simplesmente uma ponte feita ligando dois pontos aqui no território brasileiro, né? É uma ponte que liga com outro país. Então, por uma questão de lá do Paraguai, uma questão de haver já uma previsão no Paraguai de que uma segunda ponte ela seria realizada no município de Presidente Franco, haja visto que a ponte da amizade era para ter sido construída nesse local originalmente, mas acabou sendo alterado, né, por razões políticas lá na época que ela foi construída. Então, para o governo do Paraguai, teria que ser no município Presidente Franco. Daí estudou-se dois pontos que foram estudados em 2005 por uma empresa contratada pelo DENIT, que estudou a viabilidade da obra, e definiu-se daí que, tecnicamente, o local mais adequado é onde ela vai ser construída. Essa questão aí de prejudicar o turismo, então nós entendemos que é exatamente o contrário. Hoje essa região ali está totalmente abandonada, ali a região do Marco das Fronteiras é uma região que praticamente não é frequentada, tem muito pouca gente que vai até o local, até por razões de segurança. Ao se fazer o projeto da segunda ponte executar no local que está previsto, vai se acrescentar ali um ponto turístico. A ponte vai ter uma visibilidade muito grande, vai ser uma obra plasticamente muito bonita, vai ser um ponto que vai atrair os turistas justamente para mais uma atração turística que vai ter em Foz do Iguaçu. Vai ser um ponto assim que vai agregar, não trazer problema, ela vai agregar para o setor turístico. Então esse é o pensamento que a gente tem com relação à obra, né? O supervisor regional do DENIT, Vicente Veríssimo Júnior, falou também sobre as características da nova ponte, que será do tipo estaiada. A ponte que vai ser construída é uma ponte que ela vai ter uma extensão de 760 metros, com um vão central de 380 metros e dois vãos laterais, né, ligando com as duas margens, de 190 metros. Vai ser uma ponte que a concepção dela vai ser de uma ponte estaiada, que é uma ponte suspensa por cabos, para que os radiovintes possam talvez entender e comparar com alguma obra semelhante. Tem uma ponte que parece muito assim em propagandas e tal, referente a São Paulo, que é a ponte estaiada lá de São Paulo, seria naquele estilo. São cabos, vai ter duas torres centrais, né, que vão ter 150 metros de altura, e né, nessa torre são fixados cabos que vão sustentar a ponte que vai ser construída daí numa cota que ela vai estar 70 metros acima do nível do rio, né? E além de tecnicamente ser uma obra, digamos assim, adequada, né, para esse tráfego que nós temos atravessando aí a fronteira, ela também, plasticamente, né, vai ser muito bonita. Tem até a previsão dela ter assim, uma iluminação cênica, né, nesses cabos vão ser fixados lâmpadas de LED, né, que vão está constantemente acesas e que darão assim, um visual muito bonito, inclusive à noite, né? Acreditamos que possa ser até um ponto assim, que pode ser incluído aí no roteiro turístico aí, futuramente, já vislumbrando, né, o futuro depois da ponte concluída, porque nós temos que pensar Foz do Iguaçu aqui, pensar nossa região que vai desenvolver, não vai ficar estagnada, né? Então, no turismo também tem que se procurar novas fontes de alternativa, até para segurar o turista, ter a possibilidade de o turista ficar mais tempo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que é muito conveniente para a economia local. Palavras de Vicente Veríssimo Júnior, supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aqui na região de Foz do Iguaçu, sobre a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais a respeito da programação para este fim de semana aqui na região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 55 minutos e pela primeira vez Foz do Iguaçu recebe até domingo a 18ª edição da Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Cores, um evento que é promovido pela Confederação Brasileira de Fotografia e também pelo Fotoclube Cataratas do Iguaçu, com patrocínio master da Itaipu Binacional e do Parque das Aves. A programação começou na tarde de quinta-feira com o credenciamento dos participantes no Hotel Rafaim Centro. Já o resultado desta edição será revelado hoje à noite, no sábado, a partir das 7 horas, quando ocorre a premiação das fotos inscritas e a abertura da exposição das eleitas. A final será no Centro Universitário União Dinâmica Cataratas, UDC. Também neste sábado acontece a entrega da premiação do concurso de contos e poesias Prêmio Cataratas, que será realizado nas Cataratas do Iguaçu por ocasião do Luau das Cataratas. Foram escritas 325 poesias e também 316 contos. O Prêmio Cataratas tem 6 premiações, divididas nas categorias conto e poesia e também nas modalidades geral e local. O prêmio existe desde 1991 e atrai a participação de escritores de diversos países, sendo que neste ano o vencedor geral foi o iguaçuense Fábio Aristimunho Vargas. CBN Turismo. 11h57, representante de Foz do Iguaçu em Brasília, o deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, participou ontem aqui na CBN do quadro Café com a CBN. Ele falou, entre outros assuntos, sobre a importância de que a cidade tenha um parlamentar participando da Comissão de Turismo e Desportos da Câmara dos Deputados, sendo que uma das ações, até o momento, foi a aprovação de um requerimento para a realização de audiência pública para debater o ingresso de veículos de turismo no interior do Parque Nacional. Para poder entrar com esse requerimento Parque Nacional, fazer toda essa correria aí, esse recurso para o X Games, o ano que vem Copa do Mundo, mais 2 anos a Olimpíada, Foz do Iguaçu sendo o segundo polo de visitação turística internacional do Brasil. Então, eu hoje estou na Comissão de Turismo e Esporte. Segunda-feira agora, estou lá no Recife, eu vou domingo. Eu, Romário, alguns deputados, porque a Comissão de Turismo e Desportos está fazendo uma visita, cobrança pesada em todos os estádios onde haverá a Copa do Mundo, que as obras estão atrasadas e o preço está aumentando muito. Então, na semana retrasada, tivemos no Mané Garrincha em Brasília. Segunda-feira agora é lá no Recife. Então, quer dizer, é super importante ter um deputado de Foz do Iguaçu acompanhando esse momento do Brasil, que antecede Copa do Mundo, que vai atrair turista do mundo inteiro para o Brasil, e também Olimpíadas. E o reflexo também esteve aí no X Games. Eu estive com o prefeito Reni Pereira, lá na Secretaria de Esportes de Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, onde a gente assinou um convênio de 6.300.000 para a estrutura temporária do X Games. Então, a gente tem um canal muito aberto com o ministro do esporte, o ministro do turismo esteve na comissão semana passada, eu falei a questão do Parque Nacional e conseguimos 100% a adesão do ministro a essa causa do Parque Nacional e já confirmou a presença na minha audiência pública. Então, a comissão de turismo é fundamental para Foz do Iguaçu. Eu consegui voltar para a comissão e o trabalho está aparecendo, graças a Deus, Foz do Iguaçu, toda semana a cidade de Foz do Iguaçu é falada, é debatida, é discutida na comissão. Isso pode ser visto no site da Câmara. Todas as reuniões das comissões são gravadas, passam na internet. Qualquer ouvinte pode conferir todos os mais de 10 posicionamentos meus sobre Foz do Iguaçu lá em Brasília. Palavras de Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, deputado federal pelo PSC. CBN Turismo. E hoje temos no Cine Sesc, em Foz do Iguaçu, a apresentação do filme Morangos Silvestres. A apresentação a partir das 7 horas da noite, entrada gratuita no Sesc da Vila A. Amanhã tem pesca entre casais no Yacht Clube Lago de Itaipu. Mais de 25 duplas já fizeram suas inscrições, que custam R$ 150,00 por dupla, incluindo jantar dançante, café da manhã, almoço com sorteio de vários brindes e, claro, direito à premiação do primeiro ao décimo lugar. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E na ONU Music Hall, a atração dessa noite é o cantor Thiago Brava. Na Woods Bar, Alexandre Casarim e também a dupla João Vitor e Matheus animam a noite de sábado. Se você prefere o rock, temos a banda Fabulous Bandits se apresentando no Zeppelin Old Bar aqui em Foz do Iguaçu. Atrações também no Paraguai e na Argentina compondo esta noite multicultural aqui na Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado 27 de abril de 2013, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias ao longo da programação e também no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Italia.